acordei, me assustei. Várias coisas ruins imaginei. Pensei comigo mesmo, isso não é bom. Isso não é um pressentimento estranho, sangue bom. Vacilos, lãs, aviõezinhos, pegou e não pagou. Ha, a mãe chorou. Já lembro dos relatos, planos, atitudes, as trairagens, os fatos. Nossa palhaça, a molecada e umas pernas se jogando na merda. Daqui uns dias, se sobreviver, vai tá fazendo mil fitas, fumando pedra. É difícil, mas tenho forças pra sobreviver. Na paz, sim, a qualquer momento querem ver eu cair, mas não vou mudar. Tô firmão assim, maldade não é bom pra ninguém. Humildade são poucos que tem. Na luta só quem é se mantém tem inveja. Não sabe o que fala, paga comédia. Tome cuidado com falsidade, comédia. Nossa, tenho que parar, refletir um pouco, relaxar. Muita gente acorda cedo e pede paz para o Senhor. No caminho para o trabalho, o terror já começou. Ladrão ou polícia, nós temos que ficar espertos. A maldade na cabeça é inevitável aqui. A bênção e a reza é uma inspiração para que naquele dia não vá mais um pro caixão. Seria bom se tudo acabasse ali, mas as tias sufoqueiras também estão aqui. Não é o BBB, mas de sua vida todos sabem. A desunião faz crescer a falsidade. Então fique esperto, não me meta em pilantragem. Sigo meu caminho que é guiado pelo Senhor Jesus, minha luz que me conduz para o caminho do bem, bem. Do lado de cá, andando na minha quebrada, vendo as coisas ruins que acontecem na minha área, eu vejo muita tristeza e também desigualdades. E é só. Do lado de cá, andando na minha quebrada, vendo as coisas ruins que acontecem na minha área, eu vejo muita tristeza e também desigualdades. Pressentimento ruim, qualquer um pode sentir. Acordado ou dormindo, a sensação é mesmo assim. Não importa a quebrada em que você estiver, o perigo que eu persinto, vou dizer o qual é. Aquele pai que viu a cena no seu pensamento, e a noite está de sua filha, mas que sofrimento. Pois tu tá estrangulada lá no mata dentro. Só restou muita tristeza pra aquela família, e a revolta de um povo pela covardia. Já é, ficou gravado nessa terra fria. Alguns mano no bar, tomam cerveja na moral, jogando baralho e bilhar, isso é natural. A chacina logo após isso é um ato fatal. Queria saber o porquê da brutalidade, se a lista de Schindler não foi o bastante. Pare esse um pouco, repita antes. Trabalhador, lutador, não pode morrer assim, pela mão de um covarde que não pensa antes de agir. Não era isso que eu queria aqui. Periferia sangrando, infelizmente é assim. Cadê o amor no coração? E aquela unidade conjurada pelos manos no movimento, e o exemplo para os adeptos que estão chegando, se aproximando de um jeito ou de outro. Como se esforço, o povo vai vencer, tendo consciência e também muito proceder. Eu sei que a luta é difícil, mas não vou desistir. Vou correr pelo certo, com isso até o fim. Empagou, mas é só mais um no mundo, mostrando uma realidade que machuca muito. Do lado de cá, andando na minha quebrada, vendo as coisas ruins que acontecem na minha área, eu vejo muita tristeza e também desigualdades. E é só. Do lado de cá, andando na minha quebrada, vendo as coisas ruins que acontecem na minha área, eu vejo muita tristeza e também desigualdades. E é só.